The verb to be can be translated to two Portuguese verbs, ser and estar. I'm going to say the indicative of those two verbs. Eu sou, nós somos. Tu és, vós sois. Ele ou ela é, eles ou elas são. Now I'm going to read the verb estar. Eu estou, nós estamos. Tu estás, vós estáis. Ele ou ela está, eles ou elas estão.